do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e o seu programinha predileto de comentários sobre notícias do mundo Pokémon chegou nessa semana para dar aquela leve apimentadinha no que já vemos vendo por um tempinho durante um mês. Primeiro de tudo, eu quero adiantar que, diferente do que eu disse no último episódio, nós não vamos ainda falar muito aprofundado sobre Sun e Moon, porque mal saíram as notícias da Corocoro, veio a E3, mal veio a E3, surgiu mais notícia que dizendo que no começo de julho vamos ter mais informações, logo também a Corocoro do outro mês vai sair, talvez traga mais novidades pra gente. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente vai dar uma seguradinha sobre as novidades de Sun e Moon, vai falar pontualmente as novidades aqui nos episódios do Caso do Carvalho News, mas depois, mais pra frente, a gente vai fazer um episódio geral de expectativas para a sétima geração, envolvendo todas as notícias, todas as novidades, assim como a gente fez há um bom tempo atrás, antes do lançamento de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então, nos Casos do Carvalho News, vamos trazer aqui as notícias nus e cruas de Sun e Moon, todas que forem passadas. Mais pra frente a gente faz um episódio especial do cast principal, falando sobre tudo e muito mais, beleza? Por enquanto, vamos aqui falar do que foi bacana, mas talvez não tão relevante aqui. Vamos começar o nosso programa de hoje com os nossos Quick Attacks. Edições especiais de Sun e Moon serão vendidas no Japão e lá na Europa. Lá no Japão, haverá um double pack das duas versões juntas, coisa que já aconteceu antes em Omega Ruby e Alpha Sapphire, enquanto na Europa haverá uma edição para fãs que vem com uma versão física do jogo, mas num case de metal muito louco especial, com o lendário relativo à versão do jogo na frente dele, obviamente. Infelizmente, não há informações se algum desses dois mimos a nós fãs virão para as Américas. Além dessas duas edições especiais, dois New Nintendo 3DS XL foram anunciados, né? O primeiro é preto e ele tem o desenho do Solgaleo e da Lunala, e o segundo é amarelo com o Pikachu assim desenhadinho, muito bacana. Desses dois, o New 3DS preto dos lendários foi confirmado para a Europa e para a Austrália, mas até agora nada também de informações sobre isso para as bandas de cada das Américas. Uma Guiana foi confirmada para ter distribuição através de QR Codes no Japão, obviamente para Pokémon Sun e Moon. É provável que, com esse novo mecanismo no jogo, alguns eventos passem a ser distribuídos exclusivamente através desse tipo de QR Code daqui para frente. Como os QR Codes aparentemente fazem a leitura para facilitar onde a gente vai achar os Pokémon, é possível que os eventos nos permitam capturar os Pokémons. É possível que esse tipo de evento retorne, como acontecia nas gerações passadas. Isso foi meio que perdido na última geração. A nova expansão do TCG Steam Siege, a XY11, teve o seu nome divulgado aqui no nosso Brasilzão e será chamada de Cerco de Vapor. Um nome muito bacana, diga-se de passagem. Lembrando que essa coleção já estará valendo para o Mundial de TCG lá nos Estados Unidos. E agora aqui nas notícias principais, já está disponível para o Nintendo Wii U, através do Virtual Console americano, Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team, do Game Boy Advance, Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team, do Nintendo DS, e o Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Sky, também do Nintendo DS. Eles estão saindo por uma bagatela de $7.99, ou no caso, o Red Rescue Team do Game Boy, e a $10 o Blue Rescue Team e o Explorers of Sky. Os dois primeiros, Red Rescue Team e o Blue Rescue Team, foram lançados há 11 anos, lá em 2005, no Game Boy Advance e no Nintendo DS, respectivamente. Eles foram os primeiros jogos, e até onde eu sei, os únicos, principalmente de Pokémon, em que cada par do jogo foi lançado em dois consoles diferentes, né? Mesmo um deles sendo de Nintendo DS, ambos são relativos à terceira geração, embora também alguns Pokémon da quarta geração façam algumas aparições por lá. Já o Explorers of Sky é de 2009 e finaliza o trio junto com os Explorers of Time e Explorers of Darkness. Com o fim da Pokémon Election lá no Japão, e o Greninja sendo o grande vencedor, tornando ele o Pokémon a ser distribuído lá no próximo filme da franquia, na Terra do Sol Nascente, os japoneses optaram por fazer também uma distribuição galhofa do Simisear, que foi o último colocado, o Lanterninha. Ele foi o 70º/20º lugar na votação. E eu não costumo muito falar de eventos japoneses que são exclusivos lá, a menos que, lógico, que eles tenham alguma chance de vir pra cá, né? Eu não acho que esse vai vir pra cá, mas é uma curiosidade interessante. bastante, então eu resolvi falar dele também. Voltando a falar um pouquinho da Magearna, uma paleta de cores alternativa gerou um burburinho aí pela internet, com muita gente achando que se tratava de uma Magearna Shine, mas na verdade, essa coloração que é dourada e tem, tem uns track na parte de baixo, ela tem as cores de uma Pokébola tradicional, é a aparência dela há 500 anos atrás, quando o reino de Azoth ainda era todo pomposo. Ainda que seja possível, claro, que essa seja a aparência da Magearna Shine, essa é a descrição oficial de onde vêm as cores dela, né? A probabilidade é que isso seja um indício de que ela foi feita pelo homem e foi colorida também. E depois de muito tempo, a cor desbota, enfim, e ela ficou conhecida aí como o visual que temos hoje dela. Vale dizer também que o visual dela apareceu numa nova prévia do filme, que rolou lá no World Hobby Fair, que aconteceu agora nesse final de semana lá no Japão, em próprios flashbacks da Magearna. O vídeo para esse bang maroto aí tá lá no nosso site, no link desse episódio, confere lá 23comics.com.br. Esse mês será encerrado o período de beta de Pokémon GO lá no Japão e nos Estados Unidos também. A partir do dia 30 desse mês, não será possível utilizar mais o aplicativo. Durante a E3, lá na Treehouse da Nintendo, tivemos uma conversa também entre os desenvolvedores, o pessoal da Game Freak, a Pokémon Company, a Nintendo, vixe, a galera inteira. Não foi dito muita coisa assim, a não ser que realmente só teremos os 151 primeiros Pokémon, mas que eles vão ir adicionando mais com o tempo. Também disseram que não haverão trocas no lançamento do jogo, mas isso futuramente será implementado também. Nenhuma funcionalidade direta ligada a Sun e Moon foi confirmada. Eles até deram uma meio que uma desconversada, assim, enfim. Mas o mais engraçado foi que a lenda viva, Shigeru Miyamoto, né, o pai de Mario e Zelda, acabou falando que os dispositivos separados lá, aquele Pokémon GO Plus, será vendido a $34.99. E, velho, isso é tipo quase o preço de um jogo. Além disso, ele disse que o apetrecho maroto vai ser lançado próximo ao final de julho. E embora a cara de cu fosse geral com ele falando isso, ninguém, é lógico, ia desmentir o mito ao vivo, né? Basicamente, se o aparelhinho for lançado no fim de julho, essa é a provável data de lançamento de Pokémon GO também. Lógico, embora isso não tenha sido especificado por lá. O que eles disseram é que trabalhariam para atingir a melhor data possível. Enfim, o hype existe, mas eu pessoalmente ando um pouco desanimado com isso. Eu acho que talvez eu não vá curtir muito, mas provavelmente é por causa do nosso próximo tópico aqui no nosso podcast maroto. Bom, muita coisa para falar de Simon, né? Bora começar então. Lá no começo do mês, a gente teve a liberação de alguns vídeos japas mostrando o Zygarde, confirmando que as formas 10% e a Complete Form terão participação em Sun e Moon. Logo em seguida, tivemos também o vazamento das scans da Korokoro, que nos apresentou aí dois novos pokémons de Alola. O Nekoala, que é aquele coalinha fofinho tipo normal, e o Iwanko, que é aquele cachorrinho tipo pedra, que apareceu antes naquele vídeo da Korokoro, que até comentamos no último cast de Sun e Moon. Lembrando que, oficialmente, eles não foram apresentados ainda no ocidente, então é muito provável que esses nomes venham a mudar ainda. Não demorou muito pro vídeo do Zygarde ser lançado internacionalmente, mostrando também que a ability do Zygarde 10% é o que vai ativar a Complete Form, quando ele fica com o HPzinho no vermelho. Pouco tempo depois, já tivemos a Nintendo Treehouse durante a E3, que teve o começo basicamente dedicado a Pokémon Sun e Moon, com o diretor do jogo, né, no caso Shigeru Omori, e o produtor do jogo, nosso querido e amado Junichi Masuda. Lá tivemos a confirmação de que Solgaleo e Lunala são os nomes reais dos lendários. Tivemos também a primeira gameplay do jogo, que mostrou um pouco da movimentação lá na casa do player, a primeira rota, as músicas da rota, Wild Battle, Trainer Battle, a musiquinha do Hal também lá mais pra perto do final. Enfim, é interessante ressaltar que a intenção de escala ter ficado mais realista, né, entre aspas, é para deixar o jogo mais imersivo. Isso foi dito durante a transmissão pela própria equipe. A gente pode reparar também que tem todo aquele lance dos trainers que vão batalhar, darem uma mexidinha no rosto quando a gente se aproxima. Tem aquele feixe de sombra que fecha um pouquinho o cerco, né, quando a gente se aproxima do maluquinho, mostrando que vai rolar uma treta muito maligna ali. toda a exclamação quando os trainers' eyes, né, que os olhos dos treinadores se encontram, fica bem algo meio até cinemático, né, tipo meio faroeste. Todos os trainers terão modelos 3D em batalhas, que é algo completamente diferente de XY, né, que é aquilo que a gente até tinha comentado antes nos outros casts. Inclusive, eles terão animações específicas no final da batalha, para mostrar como cada tipo de treinador tem uma personalidade própria. Apesar deles falarem isso, eu acredito que deva se limitar nas trainer classes, né. Por exemplo, as Lass têm o mesmo tipo de animação final, os Skull Kids têm outra, os Hickers têm outra, mas se cada NPC tiver uma diferente, por exemplo, duas, três lances tendo animações diferentes, e isso vai ser do caralho mesmo, mas eu acho meio improvável. Além dessas coisas bacanas, apresentaram também o novo layout da Battle Screen, que é bem mais bonito, todo o jogo de câmera, a tela inferior com os botões, muito esteticamente muito bonito. A lista dos golpes também apresenta no finalzinho, assim, né, na parte de baixo, o type matchup, né, para ajudar os jogadores iniciantes, né, quais golpes vão ser super efetivos no Pokémon adversário ou não, sem contar aquele ícone no centro, né, o ícone dos Pokémonzinhos no centro da tela, né, onde você pode checar alguns status de buffs, aquele negócio, cada estágio do Pokémon pode ter diminuído ou aumentado em 6 stocks, né, aquela tela vai apresentar isso. Além também do tipo do Pokémon, eu acredito que ela também vai reforçar quando o Pokémon tiver com condição de status, né? Ou alguma outra coisa talvez que apareça por ali. Ah, e o Popplio aprende Disarming Voice, que é um golpe tipo fada. Olha o bicho vindo, moleque. E falando nos Pokémon, tivemos durante a E3 a apresentação de 3 novos Pokémon, além daqueles 2 que já tínhamos conhecido. No caso, esses são Yungus, um tipo de suricate, né? Eu não sei exatamente o que ele é, mas é da família dos suricates, ele é tipo normal. Pikpak, o pica-pauzinho, também tipo normal, que é um nome do caralho. Desculpa, mas é muito bom esse nome. E o Grubbin, que é um Pokémon tipo inseto, que tem 2 tipos de chifres, presas, algo assim, eu não sei exatamente o que ele é. Desses, já foram confirmados que apenas o Yungus terá só uma evolução. Os outros 2 terão 2. Lembrando que um inseto com 2 evoluções no começo do jogo, né, é uma tradição de gerações ímpares também. Vale comentar, claro, que haverá um Pokémon de outras gerações no jogo. Como foi visto no gameplay, o maluquinho lá capturando o Ledba na primeira rota. E foi legal ver que na hora que o Pokémon é registrado na Pokédex, ela dá um indício de quantos Pokémon ainda faltam daquela cadeia evolutiva, né, pra você obter, né. Ela parece uma Pokébolinha meio que apagadinha lá, um desenho de Pokébola mostrando que você ainda pode capturar mais 1 ou 2 Pokémon, né, obter esses Pokémon. E por último, mas de longe menos importante, fomos apresentados também ao Battle Royale, que é um novo modo multiplayer, onde vai ser um free-for-all muito louco, um mata-mata doido, onde cada um dos 4 jogadores que vão entrar na parada vão se atacar na doida. É interessante, mas talvez não seja tão competitivo, ou talvez até meio empolgante, ou talvez seja, eu espero estar errado. A gente tem que ver como isso vai ser aplicado na história do jogo, se for aplicado na história do jogo, né? Há também uma possibilidade que isso seja um modo completamente à parte disso tudo. Claro, quando eles falavam da Battle Royale, eles confirmaram que teremos sim a customização de personagens de volta também. E um parênteses só antes de finalizar, a música de Wild Battle já tinha sido meio que apresentada no primeiro vídeo do Zygarde, o vídeo japonês no caso, antes dele ser oficializado no ocidente depois. E quando eu ouvi a música a primeira vez, eu achei meio bosta, pra falar a verdade, mas eu já tô começando a gostar da música, eu não sei exatamente porquê, se é questão de costume, mas de fato eu tenho um pouco de receio de que as músicas fiquem um pouco aquém do que foi em XY, porque as músicas de XY são muito boas. Embora as de batalha fiquem meio mais ou menos, mas as de cenário pelo menos são muito fodas, e eu estou esperando que as músicas sejam muito boas também. Mas um disclaimer, que as músicas de batalha que foram apresentadas não são tão ápice de fodosidade em relação ao que já tivemos anteriormente. De qualquer forma, a gente vai deixar vários links aí pra você dar uma olhada nos trailers da E3. Basicamente é isso de novidades de Sanmon. Quer dizer, por enquanto, né? Porque esse mês de junho foi forrado de novidades, e provavelmente já teremos mais coisa agora no começo do mês. Que nem eu falei no começo do podcast, no caso, o Twitter japonês de Pokémon falou pra gente isso. Dia 1º vai ter mais coisas, e logo em seguida, acho que no dia 3, o Pokente também vai falar coisas sobre Sun e Moon. Embora, provavelmente, lá no Pokente seja um resumão de tudo que já vimos na E3, na Korokoro, e agora no dia 1º que vai ter de novidade. Vamos ficar de olho aí pra trazer as novidades aqui pra vocês também. Enfim, por hoje é isso. A transmissão vai acabando por aqui, mas não se esqueça de dar aquele pulo lá no nosso site para dar uma olhada nos links do post desse episódio, 23comics.com.br. Acesse lá para conferir. Na nossa fanpage também temos os links dos episódios, e para quem curte umas ilustrações um pouquinho diferentes, toda semana tem uma nova Pokéfusion por lá, feitas exclusivamente por mim mesmo, este que vos fala, facebook.com/casadocarvalhocast. Me siga lá no Twitter e no Instagram também, @tsunami_hisoka, hisoka com H. E se você nos ouve também por algum tipo de agregador de podcasts ou lá no iTunes, acesse o nosso site para pegar o link lá para assinar o nosso feed, ou procura lá na busca do seu agregador ou no seu iTunes por Casa do Carvalho e acompanhe a gente por lá também. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!